Bahia, para sua informação, tráfego posição 11 horas, 13 milhas, rumo oeste, passa 65, Ontário 402, sendo vetorado. Informação para o Gol no 776. 776, ciente, não tem tráfego ali. Roma 7, Sacolão 09, controle 208. Bora 208, valeu, boa semana. O Gol 1940 poderia voar bridge? O 940 voa em Leda após Leda bridge. Tá mantendo a proa de Leda após bridge, 940. Positivo, dentro em breve vai solicitar direto ao melhor centro de controle do Nordeste. Controle Salvador, boa noite, a 3197 passa 2200, iniciando a prova direita. A 3197, controle, contato radar. No 884, tráfego posição de 11 horas, 17 milhas, rumo oeste. É um Charlie 402 sendo vetorado. Informação para o 1884. O tráfego está passando 7.400, subindo para 100. Gol 1884, fecha. Gol 940, Chevy Recife 1251. Chevy 125. 1251. 5 horas, bom trabalho. Nossa, tá. Boa. Boa no 884, passa 1 a 0.000, reautorizado para 2.000 pés. Para 2.000 pés, o 1884. 1776, distância para Duna 1.4 milhas, livre ILS. Livre ILS, 1776. Quilo Bravo está afastado de Salvador a 27 milhas, passa o 075, mantendo a proa. Sério, mesmo Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo está autorizado curvar à esquerda e prosseguir conquista. Esquerda conquista, Fernando, para um nível 100. O 1884 reduza para 2100 mais. Reduzindo 1884. 8884, 13 milhas para Duna, o número 2, livre aproximação ILS. Autorizado ILS da 10884. Cheque o trem chama a torre, 11895 ou 9776. 1895, obrigado. Boa tarde, Salvador. Boa noite, WebMeia 7728, perdeu o contato com o centro, está sem reclamação para baixo, ele dá o 16728, desça para 2000 pés na chegada Mari com o 1013. 2000 pés, 1328, vai embora, tá? Ainda não. Da 3197, chame Recife, frequência 125, 3197. 125, ano, 3197. Passando externo, embaixo travado, voo no 776. No 776, livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 079. B6728, está passando 15000, agora sim, está autorizado curvar à esquerda e voar direto Duna. Direto Duna, pro 6728. Aquilo Bravo atinge o nível 100, voando Conquista no setor de Valença. Gol 1884, Duna localizou em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 11895, gol 1884. 11895, 1884. Torre Salvador, gol 1884. 1884, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Continuando e aguardando, 1884. Golema, Aquilo Bravo, chame Recife, frequência 1288, Lima, Aquilo Bravo. 1288, obrigado, boa noite. Boa. 976, fala zona 8, direita, 121, décimo 9. trecho leste para o ponto 02. Afirmo, Juliette, passamos no 02, agora no 700. Web 6728 está 16 milhas para Duna, livre LS. Está livre LS, vai chamar estabilizado o Web 6728. Jogou no 884, livrando na escuta. 884, táxi Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette 09. 7284, Estou autorizado. Manda já, cadê? Web 6728, está agora 3 milhas e meia para o externo em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame Uno no 895. Web 6728. 895, boa noite. Muito boa noite, Webjet 6728, está na final da 1-0, baixada e travada. 6728, boa noite. Livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-5-9. Ah, livre pouso, 6728. 3164, controle Salvador. Está passando agora o nível de voo 180. Acione identificação. Ajuste 1013, desça para a altitude de 4.000 pés, direto Duna, para o ILS. Lutam 3164. Solo 3-1, direito no 2-1, desceu 9. Desceu 9. Solo Salvador, boa noite, web 76729 de Bruno. Desceu 2-8, táxi Alfa Juliette, porto 04. Alfa Juliette, porto 04. Erro 64, desce para 2.000 pés, ajuste no 013, reporte estabilidade na LS. Aqui tá para as 22h15. Então deve estar chegando um final daqui a 10 minutos, ok? A saída prevista é agora, é só aguardar. 2470, desce para o nível 050 na chegada Mare.